Estúdio Minimatrix. Explode o bagulho. Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou pro pop com essa mina gostosa. Já busquei maconha porque ela falou que gosta. Na brisa ela acessa e rebota. Fui no pop live, pode crer. Ela disse que gostou do rolê. Brotaram a minha casa pra tu ver. E hoje eu faço tu enlouquecer. Com o DJ Elisu tocando e o Juninho mixando. O pop live tá tocando e o águia vai sobrevoando. Na, na, na, na, na, bora no pop doidão. Na, na, na, na, na, a novinha pode encostar. Na, na, na, na, na, bora no pop doidão. Na, na, na, na, na, a novinha pode encostar. Aqui é o Jay e a mente tá mil graus. É o Tobias na voz. Estúdio Minimatrix. Explode o bagulho. Hoje eu acordei com o pé direito e é hoje que eu vou pro pop com essa mina gostosa. Já busquei maconha porque ela falou que gosta. Na brisa ela acessa e rebota. Fui no pop live, pode crer. Ela disse que gostou do rolê. Brotaram a minha casa pra tu ver. E hoje eu faço tu enlouquecer. Com o DJ Elisu tocando e o Juninho mixando. O pop live tá tocando e o águia vai sobrevoando. Na, na, na, na, na, na, bora no pop doidão. Na, na, na, na, na, a novinha pode encostar. Na, na, na, na, na, bora no pop doidão. Na, na, na, na, na, a novinha pode encostar.